e passei por ali, né? Passei pelo Prata, passei por Iturama, atravessei ali na divisa de São Paulo e fui fazer um show lá em Olímpia, uma cidade que fica ali perto da divisa, né? Muito obrigado pelo espaço da sua rádio, viu, Helder? Ele está dizendo que o programa faz o maior sucesso por lá. Graças a Deus. Os meninos do Valdomiro, Rony e Ricardo, Saudade Dela. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou um mês. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva e vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me matar. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me matar. Sai do som com Rony Ricardo. Dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva em vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me matar. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me matar. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Um dia não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Esses meninos são gêmeos, são irmãos gêmeos e vieram de Santa Catarina e fazem o maior sucesso na região central do Brasil. Aí já começaram a entrar em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, estão fazendo o maior sucesso. Cantaram do Cleiton Aguiar, Saudade Dela. Rony e Ricardo é o nome da dupla. Essa aqui o professor Júlio César Rezende me mandou, ele pesquisou, pegou no fundo do baú e mandou pra mim. Goiano e Paranaense no mesmo barco. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Madrugada, tomando um drink à beira de um balcão, a mulher que eu tanto amei na vida, por causa de outro, ela feriu meu coração. No mesmo barco que por ela eu naufraguei, outro homem faz ela naufragar, por causa dela ainda nada vivo sozinho. Por causa de outro, ela também vive a chorar. Voltei pra casa com meu coração magoado e fui beber para esquecer quem me esqueceu. Por causa dela eu também virei boêmio. Por causa de outro ela sofre quanto eu. Chorei por ela e mendiguei os teus carinhos. Tornei-me um ébrio, bebendo de bar em bar. O que ela sofre, eu também sofri por ela. Só que até hoje, ninguém vive em seu lugar. Quando a gente perde alguém que a gente ama, é difícil confortar o coração. Não tem remédio que elimine a saudade. Não tem remédio que cure uma paixão. Voltei pra casa com meu coração magoado e fui beber para esquecer quem me esqueceu. Por causa dela eu também virei boêmio. Por causa de outro ela sofre quanto eu. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, goiano e paranaense no mesmo barco. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Daqui até o carnaval ninguém quer saber de serviço, é só, aliás, até a Semana Santa, é só festa, né? Você planeja o seu evento e a RBM Música leva a alegria dos seus artistas, porque festa sem música é velório, não é festa, né? Anote aí o telefone, 61-9981-3601, toda a sua programação de eventos de 2015, você pode contar com a RBM Música, viu? 61-9981-3601, para você contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. 61-9981-3601, 61-9981-3601, o e-mail é Sistema Mundial de Rádio, @gmail.com. Esse rapaz está fazendo um sucesso interessante, né? Ele fez o sucesso dele na internet. Tem uma história, aparece um menininho chorando, aparece um caminhoneiro chorando. Isso virou bombô na internet e ele agora é o homem da sofrência. O Pablo Homem Não Chora. Estou no beco sem saída. O fenômeno do momento, Pablo, o homem não chora, pro meu amigo César Gonçalves aqui em Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. César, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar. Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno que não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Gente, menino Jesus, vem, traz os teus brinquedos, dá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, pro Lulinha, cantor lá de Taparica, na Bahia, meu novo amigo do Facebook. Lulinha, um abração. Eu já tive algumas vezes aí Taparica, já fiquei na Barra do Gil, já fiquei na Praia dos Orixás, já fiquei num bocado de lugar aí, né? Fui lá a primeira vez, gostei demais. Fui na segunda, fiquei triste, porque estavam acabando com a ilha. Fui na terceira vez, fiquei feliz, porque deram uma recuperada boa. E a ilha de Taparica está muito bonita, né? Você, para atravessar para Salvador, só tem dois jeitos. Ou você vai no ferribote, né, que é aquele barco que leva 50 carros e 2 mil pessoas. Ou então você vai numa lancha, né, mais confortável e mais rápida também, né? É um lugar muito bom de se conhecer. Quem não conhece... Aliás, a Bahia, perto de Salvador, tem um lugar que eu mais gosto de passar férias na costa brasileira, né? Você pega ali... É Guarajuba. Você sai do aeroporto, 2 de julho, passa em Lauro de Freitas, 50 quilômetros na frente, você tá lá na praia tranquila, sossegada, maravilhosa, né? De lá de Guarajuba, no estado da Bahia. A sugestão do beijar. Marcinha França, participação do Ronaldo Adriano... Me mata de uma vez. Virar querido tio Ronaldo Adriano. Vem cantar comigo esse modão. Marcinha França, tô chegando, sobrinho. Não precisa mais virar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outra. Que bonito, sobrinha. Não existe mais lugar pra mim. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Marcinha França e Ronaldo Adriano, a música do Ronaldo, Me Mata de Uma Vez. Olha, se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61-99-81-3601, 61-99-81-3601. O Flavinho é especialista em Minas Gerais. No próximo bloco, Oswaldo Montenegro, Vitor e Léo e Luciana e Otávio Augusto e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você já reparou que a vida parece um trem de ferro? O trem vai andando. Aí tem as estações, as pessoas entram no trem, descem na próxima estação, descem na outra e vai descendo. A vida da gente é assim. Tem pessoas que convivem muito com a gente por circunstâncias de trabalho, por circunstâncias de amizade, de localização. E aquela amizade intensa que se vê todo dia, daí a pouco a vida entra no meio, leva um para um canto, outro para o outro e tal. E você passa um ano, dois anos, três anos, dez anos, até perde às vezes até o contato com a pessoa, né? E essa música que eu vou recordar agora fala disso. É a composição do Oswaldo Montenegro que vai cantar. Você lembra desta? A Lista. Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Rapaz, o Oswaldo Montenegro foi feliz nessa lista, nessa letra que ele compôs, né? É exatamente assim que ele falando. As pessoas chegam, entram, convivem, embora. A vida é assim. A vida é marcada pelas idas e vindas e pela inevitável saudade. Aí tem hora que o coração fica pititim do tamanho de uma bolinha de gude. Música nova de Vitor e Léo com a participação de Luciana, Sem Limites para Sonhar. Há uma chance da gente se encontrar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver mais. Há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar o amor. There's a storage is waiting for a heart to die. I'm going crazy here, just wanting you to close. When the love in the woman finds the love in the man, there's nothing too precious to hold it. The door is open for the time when your heart returns. Oh, oh. And the silence of the kiss will burn our heart. When a hidden woman finds a hidden. Vitor e Léo e Luciana, Sem Limites para Sonhar. Para Simone, aqui de Santa Maria. Simone tem uma rádio web e está sempre ligadinha no nosso programa. Simone, um beijão para você. Você agora faz parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Seja muito bem-vinda. Para mim, eu gosto, não conheço esses meninos, nunca vi nenhum dos dois, mas é uma dupla sensacional. Para mim, é uma das melhores da nova geração de sertanejos do Brasil. Essa gravação deles aqui é de 2009. Otávio Augusto e Gabriel, Veneno Lento. São 4 horas dessa madrugada fria. Nesse tormento eu não consigo dormir. A solidão nesse quarto é demais. Desesperado, sem destino, vou sair. Provavelmente hoje não volto pra casa. Quero beber até o dia clarear. Enquanto ela amanhece em outros braços, eu amanheço bebendo de bar em bar. Oh, oh, oh, saudade, veneno lento que está me torturando. Oh, oh, oh, oh, saudade, veneno lento que aos poucos vai me matando. Quando o sol clarear um novo dia, pressinto a mágoa que existe em meu rosto. Amargurado e solitário vou dormir, pra dar repouso ao cansaço e ao desgosto. Isso acontece uma noite atrás da outra, não durmo em casa nenhuma noite sequer. Nem que eu beber toda a bebida desse mundo, eu não consigo esquecer essa mulher. Oh, saudade, veneno lento que está me torturando. Oh, saudade, veneno lento que aos poucos vai me matando. Otávio Augusto e Gabriel, Veneno Lento, para o doutor Raul Canal, grande advogado daqui de Brasília, gaúcho, apresentador do programa Pampa e Cerrado, da Rede TV aqui em Brasília, e ele agora faz parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Doutor Raul, um abraço, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica de hoje. Vou te ensinar a fazer o macarrão preguiçoso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, hoje eu vou te ensinar a fazer um prato diferente para você aproveitar fazer na ceia de Natal, que é muito fácil e pelo jeito muito saboroso. Eu não fiz ainda não, mas vou fazer. Eu já ensinei vocês aqui a fazer o arroz preguiçoso. Hoje eu vou ensinar o macarrão preguiçoso. Você vai precisar de um pacote de macarrão ninho, aquele bem fininho, macarrão ninho, fininho, de meio quilo, de 500 gramas. Uma lata de pomarola, um tablete de caldo da sua preferência, pode ser de galinha, de carne, de peixe, o que você gostar, né? Um copo de requeijão cremoso, 700 ml de água ou 3 copos, mussarela a gosto para você colocar por cima. Vou repetir, um pacote de macarrão ninho, aquele mais fininho que tem de 500 gramas, meio quilo, uma lata de pomarola, um tablete de caldo de sua preferência, um copo de requeijão cremoso, 700 ml ou 3 copos de água, mussarela a gosto para colocar por cima. Para preparar é o seguinte, você ferve a água junto com o caldo. Pega aí os 700 ml de água, bota o caldo dentro, né, um tablete de caldo e ferve ele. Aí num recipiente que já vai para o forno, de preferência de vidro, né, esse tipo pirex, esses refratários, né, você forre o fundo, bota o pomarola no fundo, coloque o macarrão cru em cima da pomarola. Aí em cima do macarrão você coloca o requeijão cremoso, em seguida você pega a água que você ferveu, o caldo, e joga em cima do macarrão. Cobre com a mussarela, tampa com papel alumínio e deixe no forno por 40 minutos e sirva a seguir. Olha que trem fácil de fazer, você ferve a água junto com o caldo, num recipiente que já pode ir ao forno, pode ser de vidro, pode ser de barro, né? De cerâmica, você forra o fundo com a pomarola, coloca o macarrão ainda cru em cima da pomarola, em cima do macarrão cru, você coloca o requeijão cremoso, em seguida você coloca a água que você ferveu, o caldo, em cima do macarrão ali, do requeijão tudo, cubra com a mussarela, revista com papel alumínio, deixa no forno por 40 minutos e sirva a seguir.

pelas aves canoras, borboletas multicores. Sou feliz demais aqui, meu Deus, no Vale dos Beija-Flores. Aqui entre duas serras, às margens desse regato, levanto cedo em meu rancho, sentindo o cheiro de mato. Aqui eu tenho de tudo, não saio a buscar riquezas. A semente que eu semei põe fartura em minha mesa. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia, pelo sol e pela chuva, com quem meu arroz porfia, pelo doce mel de abelhas, de variado sabor. Sou feliz demais aqui, meu Deus, no Vale dos Beija-Flores. Esse paraíso onde eu gosto de viver, nada mais tenho a pedir, só tenho que agradecer. Por aqui não tem capela, lá vai eu rezar meu texto. Vou pra dentro de mim mesmo e de lá eu agradeço. Meu Deus, muito obrigado por esta vida feliz, pela cura com os remédios que eu extraio das raízes, pela mulher, filhos e netos, meus verdadeiros amores. Feliz demais aqui, meu Deus, no Vale dos Beija-Flores. Um é de Coromandel, outro é do patrocínio Paulidênio, Vale dos Beija-Flores. Para os meus amigos do Circuito Equino aqui de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Esse CD foi lançado agora, CD e DVD, né? Foi lançado agora, já vendeu 150 mil cópias. Mas foi também uma grande jogada, porque reuniu dois grandes ídolos populares do Brasil. Leonardo e Eduardo Costa, quem será seu outro amor? Falei pra minha mãe que nunca mais ia colocar um copo na boca. Seus olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. Felicidade. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que te perdendo para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Você colocou dentro do meu peito. Ah, ah, ah, ah. Você caminhos do amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou dentro do meu peito. Gostou, levanta a mão nesse debate. Leonardo Eduardo Costa, do Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor? O Edelson agora acaba de enricar, porque ele já está com dificuldade de espaço na casa dele para guardar o dinheiro que ele está ganhando. E agora com esse aí, o Leonardo Eduardo Costa, cantando isso aí, gerando direito autoral, vendendo CD que nem água. Agora eu acho que o Edelson vai trocar o Fusca 62 dele por um 63, né? Que aquilo é seguro, viu? Nossa Senhora. O bolso dele não tem zíper, não, é costurado. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para vocês. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu quero mandar um abraço e parabenizar a Polícia Civil lá da minha terra, lá de Coromandel, porque eles estão fazendo um trabalho de combate às drogas e estão tendo um resultado espetacular, né? Vira e mexe, eles pegam uma quadrilha grande. Eles, no último dia 18 agora, né, semana passada, juntamente com o Ministério Público, a Polícia Civil de Coromandel fez a incineração de 140 quilos de entorpecente, né, lá nas dependências do Laticínio Coronata, do meu amigo Jesus Cortes. E o trabalho teve a participação do promotor Dr. Bruno Marques de Almeida Rossi, da delegada da Polícia Civil doutora Camila Fagioli e de policiais civis de Coromandel, né? A quantidade de entorpecente apreendida e incinerada é o resultado do trabalho ocorrido na zona rural do município de Coromandel no dia 17, que resultou na prisão de 8 pessoas até o momento, né? Uma pessoa continua foragida. E a Super 95 FM de Coromandel, o Wagner Honorato e a Silvânia de Oliveira, em cima do fato, fazendo a cobertura, né? Parabéns, pessoal, pelo belo trabalho, a Polícia Civil lá de Coromandel, combatendo sem tréguas a droga, que é o grande câncer da humanidade nos dias de hoje, né? Você que está fazendo aniversário, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo número 12, Livra-nos dos Maus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 12. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Bonito esse Salmo número 12, né? Livra-nos dos maus, que a Marcinha Ferreira gravou. São 30 salmos no CD. E a novidade agora é que a Marcinha está lançou agora essa semana, o seu novo CD com músicas religiosas, músicas gospel, né? Parece que são 7 músicas e tem alguns salmos no CD também, que você pode adquirir pelo Projeto Confiança, fazendo o pedido para marciaferreiracantora@gmail.com. Você manda seu nome e endereço, marciaferreiracantora@gmail.com. A partir da próxima semana nós vamos começar a divulgar essas músicas novas, né? O CD já está pronto, a Marcinha já me falou, mas não chegou ainda às minhas mãos. Então você pode pedir quantos CDs você quiser. O CD de música custa R$10, o CD dos salmos custa R$15. Você compra os dois por apenas R$25, né? É um trabalho maravilhoso nessa nova etapa da Márcia Ferreira, que está agora se dedicando à música religiosa. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Pra gente se ver, tô com vontade de te abraçar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, o Melô do marido, amor, já tô indo, já vou bem. Pro Marcos Leite de Brasília, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Marcos, um abração para você, seja muito bem-vindo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, o deputado do sertão, Sérgio Reis, Caminhos de Minha Infância. Lembrando Goiás, Sérgio Reis, Caminhos de Minha Infância. A frase irretocável de hoje é de Sam Cooke. As melhores coisas da vida são de graça. As melhores coisas da vida são de graça, é a frase irretocável e verdadeira de Sam Cooke. O ar que você respira, a vida que você tem, a natureza, a sua família, tudo isso é de graça, né? As coisas que a gente corre atrás, na verdade, não tem nenhuma importância, porque as melhores coisas da vida estão aí à disposição, sem a gente pagar rigorosamente nada, simplesmente por bondade do nosso Deus Criador. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor César Sampaio. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesse domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Apresentando, eu vou receber esses meninos Rony e Ricardo, que estão aí com um clipe novo, com música nova. Eles vão contar como é que eles saíram de Santa Catarina. E hoje é uma das duplas de maior sucesso. Estão fazendo de 25 a 30 shows por mês, né? Já estão com uma bela estrutura. Começaram em Brasília, já estão viajando agora para Goiás, para Tocantins, para Mato Grosso, para Minas Gerais, para Bahia, para tudo quanto é lado, né? Eles vão contar um pouco da sua trajetória.

quebro meu chapéu na testa para arrematar as prendas do leilão. Satisfeito vou levar você de braços dados atrás da procissão. E com meu terno listrado, uma flor do lado, meu chapéu na mão. E com meu terno listrado, uma flor do lado, meu chapéu na mão. Uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O cenário é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Bem pertinho da janela fiz uma capela pra nós dois rezar. Quando é dia de festa, você põe o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as prendas do leilão. Satisfeito vou levar você de braços dados atrás da procissão. E com meu terno listrado, uma flor do lado, meu chapéu na mão. E com meu terno listrado, uma flor do lado, meu chapéu na mão. A Faculdade da Música apresentou os mestres Mato Grosso e Matias, você vai gostar. Música nova de César Menotti e Fabiano, Mesa 22. Quando acordei sem ela ali do meu lado, eu fiquei pé da vida muito chateado. Encontrei com uns amigos, mas nem dei bom dia. Minha mente só pensava na cama vazia. Saí pra dar uma volta, esfriar a cabeça. Quando cheguei no boteco, vi minha princesa lá na mesa 22, nos braços de outro cara, se mordendo de amor e eu ali sem graça. Rádio ligado, casais abraçados e ele com ela. Coração chonado, todo arrebentado, vendo essa novela. Ela se divertia, meu pranto caía no passar das horas. Não segurei as contas, paguei a minha conta, chorando fui embora. Dar uma volta, esfriar a cabeça. Quando cheguei no boteco e minha princesa lá na mesa 22, nos braços de outro cara, se mordendo de amor e eu ali sem graça. O rádio ligado, casais abraçados e ele com ela. Coração chonado, todo arrebentado, vendo essa novela. Se divertia, meu pranto caía no passar das horas. Não segurei as contas, paguei a minha conta, chorando fui embora. O rádio ligado, casais abraçados e ele com ela. Coração chonado, todo arrebentado, vendo essa novela. Ela se divertia, meu pranto caía no passar das horas. Não segurei as pontas, paguei a minha conta, chorando fui embora. E com esse novo sucesso do César Menotti e Fabiano, Mesa 22, a